Afirmativo, 190, vem direto com ele. Quando ele é pro Conde, vai manter o 190. Chama 075, autorizado decolagem, pistão a 0, vento no 40 graus, 05 nós. Autorizado Chama 075, recorda 29, chama o controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. 08, bom dia, senhor, 6, 0, 7. Chama 075, bom dia, contato radar, e para o número de voo 360, via saudação do 1. 360, via, pode voar, letra? Sérgio, ponte até um. Ok, obrigado. Posição, vou chamar a minha 07. Olá, Salvador, bom fim de um início, forma até que reboque, já desse apoio. Gente, vou fim de um início, bom dia. Channel 9181, eu venho direto para o Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, 9181. Alfa Uniforme, até a solicitação de autorização para entrar no parque principal até 54. Cesado, Alfa Uniforme, até a Porsche 10. Cliente, obrigado. Turbo 349, totalmente pronto na posição 5 para o posicionar. Alfa Uniforme, até na escuta. Alfa Uniforme, até na escuta. Aguarde para grande parte pessoal, queima até a posição, informo o Boeing 737 da Gol no portão 05, vai iniciar o pushback. Cliente, obrigado. Boeing 349, liberação na reporte TAC. Boeing 349. Gol 1961, Leão, emissão do centro Recife, frequência 2835. 2835, 9 é 1 grato, boa noite. Está agora 57 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo no 90, chame o controle de Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Controle Salvador, bom dia, o Vitor Bravo Gosto. Correção, chame o controle da Caju, frequência 90, decimal 3, serviço radar encerrado. Quem vai chamar o controle Aracaju 203? Obrigado, bom dia. Bom dia. Acho 3? Acho 3, posição 2. Ok, 3 agência do rebote, Vitor Bravo Golf, reporte a retaguarda embreada junto com o número 2. Positivo, senhor. 349, está pronto para o táxi. Com fono 54 a bordo, alterna com 3 horas e 30, já falou, né? 935. 2235, obrigado. Foi no ponto de carreira forte. pronto, ajuste 018. 018, autorizado e a parte Índia. Se é possível, já está pronto para acontecer. Sente, o 1349 autorizado. Beleza, entre o MOV e a rota do plano, nível de voo 380. Saída de São Romano, Leda, Dótula. Responde 5542, controle 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, salva. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380, confirmando plano, decolada 10, perfil Salvo 1, Leda, Dótula. 5542, eu transponde o controle 208, sobre a 349. Correto, com 349, apenas segue conforme a rota do plano, ok? Ativando pelo 44, na 349. Correto, é forte, ponta de cara, com 399. Vai lá. Telefone, até autorizado, ingresso Pátio 1, portão 04, reporte térmico. Cliente, obrigado. Controlador, seu retorno do Oscar Carne Novembro, comando térmico do rebote. Cliente, Oscar Carne Novembro, bom dia. Autorizado na área de decolar, fechando 0, vento no 40 graus, 07 mais. Ainda fala, mano, 3 estacionado. Controle Salvador, 1 2 0 2 1 8 2 0 8, obrigado Maria, com 1 3 4 4. Alfa 2300, ao perfil São Uno Leda. Coluna 349, bom dia, contato radar, se botar o nível de 1380, após 2000 pés, vou Leda. 380 autorizada, após 2000, vou Leda, bom, 349. Bom dia, Alfa, está na frente. 3419, saindo sempre a Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12835238, sempre a Recife. Bono 3419. Obrigado, boa. Controle de Salvador, Victor Bravo Golf, solicito autorização para ingressar ao pátio principal até a posição de número 5. Victor Bravo Golf, autorizado, reporta o PM. Ok, gente, ó. Vitor Bravo Golf, informa o término de reboque na posição número 5. Gente, bom dia, Vitor Bravo Golf. Bom dia, obrigado. portaria do 2221, não. Bom dia, informação hotel, Cofia Barreiras, em 1160. Ah, afirmativo. Autorizado para Barreiras, via rota do ponto de voo, em 1160. Perfeito, saída Momo, transição do ATAP, transponder 5554, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Cofia Barreiras, via rota do ponto de voo, 160, Momo, ATAP, 5554, 120, decimal 8. A saída dos 221 correto, parte 3, estamos indo para o pushback, no meio. Positivo, vamos aqui, não comprou o perfil superior da carga de saída aqui, inscrição. Tente informar o controle, cumprir o pé inferior. Relativo, 3G. 2231. Passar Evangelho 2-1 autorizado, reporte, táxi. Reporte, táxi, 3171, informação gol. 171, informação agora em curso hotel, ajuste de altímetro. 1018, aguarde para a Copa do Guarulhos, prepare a sedação 1-1, transição mótica. Sedação 1-1, mótica, aguardando a autorização, 3171. Até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1, Taxi Índia. E o ponto de espera é reporte, pronto para decolagem, ajuste 908, bom voo. A gente está autorizando o ponto de espera, até lá, curta, e não é contato para preparar.